8. O fim de Konajohara. Houve um combate no Rio do Trovão. Uma luta feroz diante das muralhas de Velitrium. Machados e tochas encheram as orlas e muitas cabanas de colonos estavam em cinzas antes que a horda pintada recuasse. Uma estranha quietude seguiu a tempestade na qual o povo se reuniu e conversava em vozes baixas, e homens com bandagens manchadas de vermelho bebiam ale silenciosamente em tavernas ao longo da margem do rio. Lá foi até Conan, o Cimério, em silêncio, bebendo com grandes goles um copo de vinho, um mateiro magro com uma atadura na cabeça e o braço em uma tala. Ele era um sobrevivente do Forte Tucelano. Você foi com os soldados até as ruínas do forte? Conan fez sinal negativo. Não pude, murmurou o outro. Não houve luta? Os pictos recuaram pelo Rio Negro. Algo deve ter abalado seus nervos, mas só o diabo que os criou sabe o que foi. O caçador olhou para o braço machucado dele e suspirou. Dizem que não havia corpos para eliminar. Conan balançou a cabeça. Cinzas. Os pictos os empilharam no forte e atearam fogo antes de cruzar o rio. Seus próprios mortos e os homens de Valanus. Valanus foi um dos últimos a ser morto no combate corpo a corpo quando eles quebraram as barreiras. Tentaram levá-lo vivo, mas ele fez que o matassem. Levaram 10 de nós como prisioneiros quando estávamos tão enfraquecidos do combate que não conseguíamos mais nos defender. Mataram 9 aqui e ali. Foi quando Zogar Sag morreu que tive minha chance de me libertar e fugir. Zogar Sag está morto? Indagou Conan. Sim, eu o vi morrer. Foi por isso que os pictos não pressionaram a luta contra Velitrium de forma tão brutal quanto o fizeram contra o forte. Foi estranho. Ele não foi ferido em batalha. Estava dançando entre os mortos, agitando um machado com o qual acabara de abrir a cabeça do último de meus companheiros. Veio em minha direção, uivando como um lobo, e então parou, derrubou a arma e começou a cambalear em círculos. Gritava como jamais escutei homem ou fera gritar antes. Caiu entre mim e a fogueira que haviam feito para me assar. Engasgava e espumava pela boca. E de uma só vez enrijeceu, e os pictos gritaram que ele estava morto. Foi durante a confusão que escapei de minhas amarras e corri para a mata. Eu o vi deitado à luz do fogo. Nenhuma arma o tocara. Contudo, havia marcas vermelhas como feridas de uma espada em sua virilha, barriga e pescoço. A última foi como se a cabeça dele tivesse quase sido decepada do corpo. O que você acha disso? Conan não respondeu e o caçador, ciente da reticência dos bárbaros sobre certos assuntos, prosseguiu. Ele vivia pela mágica e, de algum modo, por ela morreu. Foi o mistério de sua morte que tirou a paixão dos pictos. Nenhum homem que viu isso acontecer estava na luta em Velitrium. Eles voltaram para o Rio Negro. Os que atacaram o Rio do Trovão eram guerreiros que tinham vindo antes da morte de Zogar Sag. Não eram em número suficiente para tomar sozinhos a cidade. Eu segui a estrada atrás da força principal deles e sei que ninguém me seguiu do forte. Esgueirei-me pelas linhas deles e entrei na cidade. Você trouxe os colonos em segurança, mas as mulheres e crianças chegaram a Velitrium um pouco antes daqueles demônios pintados. Se o jovem Baltus e o velho matador não os tivessem segurado, teriam massacrado todas as mulheres e crianças de Konajohara. Eu passei pelo local onde Baltus e o cachorro fizeram sua resistência. Eles estavam deitados entre uma pilha de pictos mortos. Eu contei 7 decepados por seu machado ou desentranhados pelas presas do cão e havia outros na estrada com flechas enfiadas. Deuses, que luta deve ter sido aquela! Ele era um homem, disse Conan. Bebo em sua memória e a do cachorro que não conhecia o medo. Deu um gole em parte do vinho, esvaziou o resto no chão com um gesto pagão curioso e então quebrou a taça. As cabeças de 10 pictos irão pagar pela dele, e 7 pelo cachorro, que era melhor guerreiro que muitos homens. E o caçador, encarando aqueles olhos ardentes e mal-humorados, sabia que o juramento do bárbaro seria cumprido. Eles não reconstruirão o forte? Não. Konajohara está perdida para a Aquilônia. A fronteira foi empurrada para trás. O Rio do Trovão será a nova fronteira. O homem suspirou e olhou para as mãos calejadas dele, desgastadas pelo contato com os cabos de machados e espadas. Conan estendeu o longo braço para alcançar o jarro de vinho. O caçador o observou, comparando-o com os homens que estavam ao seu redor, com os que haviam morrido ao longo do rio perdido, comparando com aqueles outros homens selvagens do outro lado do rio. Conan parecia não estar ciente do olhar dele. — O barbarismo é o estado natural da humanidade — o caçador disse, ainda olhando sombriamente para o cimério. — A civilização não é natural, apenas um capricho circunstancial. E no final, o barbarismo deverá sempre triunfar.